azul. Eu você em qualquer lugar, dizendo onde você for eu vou. Quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Foi a mim mesmo. Nem você dizer amor, eu não pude evitar. Eu te dizendo, ligo o som e apaga a grande mal que eu fiz.